Eu sou o nome de Marabé. Salvador, boa tarde. Tem 3 anos 5 4, estabilizado na LS 10. TAM 3154, uma boa tarde, tráfego já avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 12 nós, ajuste 1024. Livre pouso, TAM 3154. 26, Alfa Juliette, portão 01, 326. Aqui autorizado, ingresso, aporte aliado, pronto para decolagem, bravo que Luiz. Aqui, seu solo 58, autorizado backtrack, atenta aeronave Bravo que Luiz, Charlie 150, ingressando na pista para decolagem. Salvador, boa tarde, Webjet 585, informação papal, autorização 6550, Natal. É o 585 que solicitou, confere? Afirmativo. O senhor está pronto para copiar? Positivo, diga. Natal, nível de voo 350, autorizado, na Zulu 10. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Slipar. A sequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5007. O objeto 5856. Autorizado 350 para Natal, Operzulu 10, aerovia, decolando da 10 com curva esquerda, Pucas para saída 1208, controle 2954-5007, transponder 5856. Correto, informe para o puxo acionamento, só me confirme o portão. Está no gate número 5, vai chamar pronto, 5856. A Yes Web, né? Tu conseguiu ler alguma coisa? Tu só viu esse símbolo lá? Eu posso fazer esse TV? Cara, eu devo fazer. Vamos empurrar aquele negócio pra frente ou não? Porra, vamos. Vamos fazer isso logo? Porra. Eu já tô paciente. Fazer logo essa putaria. Jogar pra lá e esperar agora o senhor remar. Salvador, azul 4462, ISS, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 9, 3154. Alfa Juliette para 9, está 3154. Seguir a 1010, corrigindo o número 10. você põe ascensão no 00, reporte para o lançamento. Salvador, na escuta do 4065. 4065, prossiga para o solo Salvador. Puxa acionamento posição 3. Portão 3, autorizado, reporte pronto para o TAC. Autorizado para o acionamento, portão 3, 4065. Azul 4462, solo 05, 219, livrando. 219, está livrando agora. Solo Salvador, azul 4462, pista livre. 4462, táxi autorizado, Alfa. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, azul 4462. E a Alfa chama antes da Juliette para ingresso, azul 4462. Para o solo, Salvador. 6314, identifique chegada a Marilheta e mantenha nível de voo 050. 050, identificou. Autorizado, está presente? Autorizado. Espaço autorizado, 6314. Axé, a tua liberação do controle. Acione o código 5005. A frequência do controle 1208, a torre em 11895, Eco Zulu Nova Mar. Para acionamento, táxi de decolagem da pista no 7, chame direto a torre em 11895, Eco Zulu Nova Mar. Esse é o táxi, você pode ingressar em uma posição referida, o 4462. É, gate 3, confere? Confere. Por isso vou ter que aguardar o tráfego da companhia e iniciar o táxi, ok? Sem problema, obrigado. Lá o tráfego conhecido reportado. Alfa Tango Tango, inicia o táxi, reporte para ingressar no Pátio 1, Alfa Tango Tango. 1406 com 124 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá, torre 1895, azul 4065. Atenção, ponto de espera da 10, Índia e Alfa, torre 1895, azul 4065. Juliette e Quebec Kilo vai prosseguir. Instrumento ou visual? Visual. Ok, descida em condições visuais para o tráfego de Veracruz, observando paraquedista, reporte passando 2.500 para o tráfego de Veracruz. Ingressa Lima, Mike ia cruzar na Quebec para cruzar a pista 17, Alfa Tango Tango. Papazito Salvador. Papazito 7. No hangar da DEI para Cairu, no meu pé. Decolada 17 com curva direita, saída litoral, corredor axé. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. 0124 é o transponder. Frequência do controle em. Confirmando. Controle em 1208, o Kilo Papa Vitor. Correto, no PAT 4, acionamento e decolagem, chame a torre 11895, Kilo Papa Vitor. Ok, ciente, autocoordenação 2345, 1014 é o ajuste. Faça coordenação com os tráfegos locais, Juliette, Quebec, Kilo. Ciente, decola da pista 17 com primeira curva direita, 1 no meu pé, corredor axé, frequência do controle 1208, a torre 118, meia dúzia. Acione a 0125 no transponder. Corrija, a torre 11895, 11895 a torre, acione a 0125 no transponder, Mike Eco Delta. Descida, faça autocoordenação no 2345 para ingresso na localidade, pois os paraquedistas ainda não pousaram. Solagem da 17, Mike Eco Delta, até a volta. Decola 1-2, controle 1-2-0, décima 8, agora no corredor já é 1-2-0, décima 8. Contato radar, vigilância e atenção. Mantendo a El, 4065. Controle Guardião 05. Eco Zulu Novamba Pro Ideal 310. Gente, está presente com a... Tem condições de prosseguir direto em ascensão 085? Ok, qual será a sua razão de subida? Está livre prosseguindo direto o Eco Zulu Novamba. Controle, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Afastado 5.3 milhas de retorno para Salvador, pelo setor faroeste. Regressando Salvador, chame a Torre Hino no 895 para a aproximação direto pátio. Para a Torre, 3895, grato. Torre, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossegue. Passado 4.7 milhas, setor para oeste, de retorno para Salvador. Aqui é o Guardião 05, da presente autorizada aproximação direta para o pátio do GRAE, reporte solo controlado, vento 120 graus, 12 graus, ajuste no 04, Guardião 05. 10014, da presente direto para o pátio do GRAE, favorado solo controlado, Guardião 05. Zulu Novamba ainda com 500 pés de razão. Xaner 6314, controle. Prossiga. Direita pro 080 para interceptar o localizador 1014 no 04. Ok, 080 para interceptar o 6314. Aeronave aqui muito próximo da gente, perigoso. Aeronave meia dúzia de milhas à esquerda, passando 3 mil pés em ascensão. É um tráfego visual prosseguir com o transporte de enfermo, sem interferir na sua aproximação. Ok, obrigado. Solo controlado. Solo controlado aos 17, livrando frequência Guardião 05. Para Ilhéus, um minutinho para cópia. Foi até a Euleta, da Euleta, depois vou direto Ilhéus. que Eco Delta, autorizado ingresso e decolagem, visto no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Contato radar, vigilância, desça aí, mantenha 4 mil pés na chegada boa. 4 mil bom, pode ir. Estabilizado, Xané 6314. 6314, turno 1895. 1895, Xané 6314. Parei, Léo. Está autorizado, é um plano Yankee autorizado nível 240, após completa visual, decola no zero com primeira curva direita da Euleda após Ilhéus, frequência do controle Salvador 1208, a torre em 1118 do sinal 95, seu código transponder 5016, gol 1649. Informe pronto, puxa o acionamento no 649. Toma lá, nada. O Xanero 6321. Temos o pré-autorizado 320 Brasília, aceita? 320, aceita. Vamos lá então, Brasília, 320 autorizado, a rota Perzulu 17. Decola da pista no zero com primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa, onde intercepta Perzulu 17. Frequência do controle 1208, a torre em 1895. Seu código transponder 5035, Oxanair 6321. Autorizado 320 para Brasília, aerovia Perzulu 17, decolota no zero, primeira curva direita, Arbor, Elefa. 208, controle 1895, a torre 5035, transponder, Oxanair 6321. Correto, informe pronto, puxa acionamento 6321. Formará 6321. 0000. Juliette Serra Novanda, boa, prossiga. Para 280. Sente um minutinho para cópia, Serra Juliette Novanda. O Pátio 3. Gente, mantenha-se em condições visuais, aguarde autorização para prosseguir. O guardião deverá manter o setor de patamares aguardando para prosseguir para Salvador. Até o ativo, sim, está aguardando aqui no litoral patamares. Mike Eco Delta, observe aeronave helicóptero da Polícia Militar prosseguindo em sentido contrário próximo a patamares. Delta. Informe visual com helicóptero. Guardião 06, informe visual com o helicóptero no sentido contrário. Sikorsky passou agora o farol de Itapuã, sentido sudeste. Afirmante, visual, mas é uma separação. Sim. Trata do acima 500 pés, prossegue visual, chama a torre 1895. Sim, obrigado. Salvador, Oxanair 6314, livrou. 6314, boa tarde. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette. Inicialmente está previsto o portão 5, porém o mesmo encontra-se ocupado. Vamos aguardar a coordenação junto aí, Freire, ok? Afirmativo, então, inicialmente, Alfa, reporte antes da Juliette, previsto o portão 5. Juliette, Serra Novanda, na escuta para cópia. Bauru, 280. Decola 1-0, com primeira curva direita, saída Arbor, Arbor Elefa, quando então voará direto Conquista, VR Conquista, e após, conforme plano, frequência do controle 1208, a torre em 11895, Seu código, 5014, Juliette Cernavanga. Inicialmente Argo é left, ok? Caso o controle libere após a posição Argo, mas inicialmente Argo é left, o Juliette Cernavanga. Informe pronto para acionamento. Promeio 49 do portão 2, autorizado para reporte táxi. Chegada. Bom fim. 050 na ponta, levando. Guardião 0B. É. Quem mantém a posição antes do Juliette 6314? É, vai manter posição, meu filho. 200 para o nosso 50, sem que dá pra baixo. A chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 050. Mari para o 050, agora eu não tenho. Autorização para Ilhéus, negativo em nada. 76327, um minutinho para cópia. Chegada Mari. Cernavanga, livre sinal, reporte para o táxi. Para o táxi, Juliette Cernavanga. 1807, desça e mantenha 2000 pés na chegada Bom Fim 14, acusa no localizador. Acho que é o Daniel 14, reportado no localizador. Boa noite, Daniel. Autorizada a decolagem, irá deslocar pelo setor sul para o pátio do Grand, reportar no solo controlado, evitando sobrevoo das aeronaves no pátio principal. Reporte no solo controlado, venta de 120 com 12, guardião 0B. Na ADEI, autorizado táxi, aposto para o ingresso da pista 7.